Oxana MS-327, contato radar, para o nível 160, seda da Euleda. 160 da Euleda, 6327. Web 5729, acione a identificação, está autorizada a chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste no 09. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Traço 627. No 807, vento no 80 graus com 99, altímetro no 09, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, gol 1807. Então 3155, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44 da Euleda Eudes. Decolando pista 10 após curva à direita, transponder 5405, frequência do controle 120, decisão 8. Então 3155, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Siga na final, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, November Alpha. Vem aí, Yankee Mike, reporte livre no Pátio 4. 807, solo os 36, ali vai à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. João 9. 1396, pátio 1 no gate 9. Ele é autorizado para o gate 9, igual no 39. 019. Ele pousa no 7, engenho na grafa. 1649, a linha decola da 10, vento no 70 graus com 8 nós. A linha decola 10, vou no 649. Solo gol, 1807. 1807, autorizado táxi via Alfa, aguardiante da Juliette. Aguardiante da Juliette. Temos tráfego ingressando no ILS, 360 pela esquerda, reporte ingressão final no 7. Estabilizado, TAN 32 no 7. TAN 32 no 7, reduza para velocidade de aproximação e chame a torre 118-6. Já está reduzindo, 118-6-3-2-7. Pronto, cópia 6321. Puxando a 6321, autorizado Salvador Brasília, nível 320, saída, correção via Upper Zulu 107, saída Abo, transição Elefa, decolando pista 10, após curva à direita, transponder 5403, frequência do controle 120-8. Oxenair 6321, autorizado Brasília, nível 320, decola da CDF, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, uniforme do Luno 7, transponder 5403 e o controle 120-8, Oxenair 6321. Oxenair 6321, cotejamento correto, reporte ponto para puxa e acena. Cotará no Oxenair. Sente reduza na medida do possível, aguarde autorização para pouso. November Alpha, solo aos 39, autorizado backtrack, reporte livrando para 4. tarde, altitude 3217, final, baixada e travada. Boa tarde, 3217, livre pouso na 10, ventando 90 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso na 10, 3217. Parar no 7. Zero 7, confirma. Pode parar no gate 7. 07, vamos te coordenar com a estranheira. Ok, obrigado. Com esse livro estacionar. Estimado de mais 2 minutos, última aeronave para pouso na 17. 807, infraero informou que a ponte do gate 7 está inoperante, aguarde pushback do tanque. Poxa, obrigado. Agora sim, para o pushback, acionamento centralizou no 55 no 62. Trip 52, 5627, está no pátio 3 para pushback acionamento. Certo, obrigado, boa tarde. Autorizando 55 no meia dúzia? Autorizando 55, autorizado push acionar. Faça o push livrando a entrada da Taxi Juliette. Afirmativa, assim o faremos, o 3155. 5627, push acionar. 5627, autorizado, chame táxi. Chamará. O 3155, somente confirmando, deixa livre a entrada do gate ao realizar o pushback, já tem tráfego aguardando para ingresso. Assim faremos, senhor, deixaremos livre a entrada do meia dúzia, 3155. Gente, obrigado. Obrigado. 5, aciona a identificação, estou autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 050. 7050, Mari, 050. Salvador, Passaredo 2231, informação Sierra. Passaredo 2231, ação e identificação, sou toda a chegada Mari, desça para o nível 060. Cruzado Mari, descendo para o 060, Passaredo 2231. Com 3217, autorizado táxi via Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, 3217. O 4198, confirme, pronto pra cobra. Salve 4198, autorizado, Salvador Confins, nível 360, via Upzolo 16, saída da Euleda após bridge, decolagem pista 10, após curva direita, 3.5432, controle 120 decimal 8. Autorizado para Confins, nível 360, decolagem pista 10, saída da Euleda após bridge. Curva à direita, passaria 2.16, roda acampamento, transpondo 5432, controle instalador 1.2.2, principal 8, sul, azul, 4.1, 1.1. Azul 4.1.1.8, controle 1.2.0, decimal 8, confirmo. Afirmo, 1.2.0, decimal 8, controle. Azul 4.1.1.8, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Sim, 4.1.1.1. 807, prossegue. 1807, prossiga para táxi, pátio 1, gate 06. Obrigado. Luiz, que frequência livre estacionar? Autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. Sem parada? A linha decola da 17, vento 190 graus com 8 nós. Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1099. Ajustado 1019, Nissan Taxi, via Pátio 3, Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto para Oeste Matou, 1386. É o trip 5627. Número 1 na aproximação. Confirmei, tá? Na boa? Afirmativo, está com o número 1 está livre da restrição de velocidade. Ok, número 1, restrições, tá? Etapa para o passareiro, senhor? Espera, seguir para Mário, passareiro 2231. Gente, está para de Mário. Rapidezão, 2-1. Ataque se centralizando 5-5 com 180 a bordo, temos 4 horas e alterna Galeão. 3155, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, no posto de espera chame torre, frequência 1-1-8-6-6, altímetro 1-0-9. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera torre 2-6-12, alterna 3-1-5, obrigado, boa tarde. 5-5-7-2-9, vento 2-0-0 graus com 8-9, altímetro 1-0-9, aguarde pista livre. Quanto possível estimar o pouso? Estimar no pouso 2024. Companhia, após, prossiga para a parte 1, gate 1-2. Guarda o táxi do 20 da companhia, após, parte 1, gate 232. Jet 5729, livre pouso 1-0, vento 180 graus com 8 nós. Livre pouso 5729. 5627, decolado aos 47, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador é o Chanel 632, zona remota 14, pushback acionamento. Perdão, é 13. 190, saída Pucajam. 190, saída Pucajam, trip 5217. TAM, do TAM, Airbus 320 para o gate 1-2. Boa tarde, até para o 1-2, está autorizado então? 321, após o TAM no gate 1-2, autorizado puxa acionar e pode para o TAC. Pode estar em TAC, 6312. 3-2-1, perdão. Papel 3155, ali mantém 1-0. Solo aos 4-8, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Somos 5-5, a linha decola da 1-0, vento 1-7-0 graus com 8 nós. 5-7-2-9, autorizado táxi. Via Pátio 2, correção via Taxiway Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, reportar antes da Juliette. Fecha o irmão. Whisky Golf Kilo Control. Você escuta? Confirme a proa ideal para o destino. Confirme? Confirme a proa ideal para o destino. 291. Golf Kilo, voa direto do destino aguardando a sessão 065. Ela? Decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa tarde, até a próxima. 729, autorizado em ingressar no ambiente 0241. 241, 5729. Estabilizado, voo no 075. Salvador Departure, 103155. Start 155, read contact of the part, climb at level 340, dial the part. Roger, Dale, 340, 10, 155. Doutor, por favor, confirme para passar de 2231 o ajuste? O ajuste 1019, passaria 2231. Descendo agora para 3000 pés. Descendo para 3000, 1019. Papá, papá, Mike, Echo Delta. Mantenha as condições visuais, reporte para a descida. Atenção 98, decimal 6, altímetro no 09. Levetax, pátio 20 alto, ponto de elva, chamar 298, decimal 6, está vindo, canal 6, 321. Tio Mike Echo Delta. Está autorizando a chegada a Mari, mantendo 2000 pés. É autorizado nível 065, Whisky Golf Kilo. Solo Salvador, muitíssimo boa tarde, azul 4294-1113. Azul 4113, prossiga. Autorização, Sarita, para Campinas 360, Centro da Serra. Azul 4113, autorizado Salvador Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta Trive, da El Leda após Bridge. Decolando pista 1-0, após primeira curva direita, transponder 5422, frequência de controle 120, decimal 8. Boa tarde, 6321, na linha decola da 1-0, vento 200 graus com 8 nós. A linha mantém a linha decola da 1-0, 6321. Eu voa direto pro bridge. Não peguei o transponder nem o controle. Azul 41113, transponder 5422. Frequência do controle 120, decimal 8, escutei. 5422208, azul 4113. Azul 4113, cotejamento correto, reporte para puxa e acionar. Já tá. Azul 4113, autorizado, puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Câmara. Sete, dois, três, um, descendo para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, porto estabilizado. Mantiu, descendo para 2000 pés, porto estabilizado, passaria 2231. Um. Torre Salvador, boa tarde, voo no 075, sinal ILS, com zero, baixado, instalado. Boa tarde, gol no 075, vento no 90 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, aguarde pista livre. Aguardando pista livre no 075. Livre pouso não no zero, vento no 90 graus com 7 nós. Livre pouso no zero, vamos no 075. Puxa na 6321, decolado ao 56, controle 120, decimal 8, mão voo. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Puxa na 6321, passa 1000 pés na arbora. Puxa na 6321, no contato radar. Supra nível 320. 320, 6321. Two one, five, five, contact 6 frequency 121, small one, Passaria do 2231, estabilizado, full ILS. Passaria 2231, completa, aqui na torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6. 314, proceda. Autorização 340, Petrolina. Puxando a 6314, autorizado Salvador, Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20, decolando pista 1-0, após primeira curva à esquerda. Saída Momo, código direta, transponder 5446, frequência do controle 120, decimal 8. 3-1-1. 6-3-1-4, entendeu, autorizado 340, Upper Zulu 20, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, a saída é a Momo, conta, aciona 5446 e conta de 120.8. Construir informação Sierra. Puxa na 6314, confirmando saída Momo, transição FOC. Ok. Havia recebido o Momo código, então vamos confirmar. A subida é a Momo, transição FOC. Puxa na 6314, afirmativo. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Salvador, boa tarde, vou no 075. Vou no 075, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 0741. Alfa Juliette 0741. Vou tirar a telefone, chama 6321. Tira a telefone, 6321. Para o táxi, 4113, tem 81 a bordo, 5 horas, até na Ribeirão Preto. ...4113, autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera Xame Torre, frequência 1826, altímetro 1019. Índia Alfa, no ponto de espera... 1075, aguarde táxi do Embraer 190 da Azul. Após autorizado o ingresso via Juliette para o portão 07 do pátio 1. Vai guardar o azul, então, para após o ingresso para o 07. Saída 2231. Papatango, Whisky, Golf, Kilo, mantém as condições visuais agora com centro Recife, 12085, alterna 125, decimal 45. Ela, Capel. Da porta da Juliette, passa dedo. Voo no 925, acione a identificação, está autorizado a chegar da BONF, desce para 4 mil pés, ajuste no 019. Voo no 075, autorizado ingresso, portão 7, pátio 1. Alfareza 2231, autorizado remota 104, pátio 1, via Juliette. Pátio 1, via Juliette, 7.